Fran 3520, Solos 26, para mim escuta até o portão 11, e é Alfa e Juliette. Alfa Juliette, portão 11, nossa escuta 3520. Libra Bruno 60 para 050 ou 9985. Gente, outro 016 sem restrições para 2010, ajustado em 1098. Livre e LS Oxygen, pistama 0, reporta no localizador. Descido sem restrições para 2010. Livre e LS X-Ray, formaremos estabilizados localizadores ou 9985. Está trazendo procedimento para o 4216? Para o 2116, firma, desça para 2010, hoje estima 08, livre, LS e reporta moto. Vai reportar no lote, descendo para 2010, 08, 4216.

Livre pouso na pista 10018 para o azul 4216. Azul 1416, Solos 38, libere a direita, táxi também escuta até o portão 10-10, via Alfa e Juliette. 7, libera a direita, segue via Alfa e Juliette para o 10 na sua escuta, o 4216. Localizador azul 998. 9985, chame a torre 1895. 895 azul 9985, grato, bom dia. Torre Salvador, boa noite, azul 9985, estabilizado terminal. Azul 9985, tráfego avistado, ajuste no 0,17, vento 1,62 com 10 nós, pouso autorizado, pista na 0. Livre, pouso na 0, azul 9985. Antônio Pátio, penúltimo à direita. Tá, sim. Solos 4-4, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Libera a direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, obrigado, boa noite. Boa, formação, posição prevista aqui a 2, Romeu. 7. Atomos 500 Tango, boa noite, acione a identificação. Foi direto Duna, desça para 2010, o ajuste no 017 e reporte no localizador. Direto Duna, 2010, vai reportar direto do localizador o distância. Estabilizado o LOC, a 10 do Whisker Sun. Whisker Yankee Sun, atualizado final de procedimento ADS, chame a torre 1995. Sinal IMS 245, boa. Salvador, Papatango, Whisky Hectango. Whisky Hectango, bom dia. A gente não vê no 7, confirma intenção de pouso. Bom dia. Olha, confirma o vento aqui dentro. Vento 1620 com 10 nós. Oi, intenção de pouso na 7, o Hectango. Estou presente com referências visuais, propõe o cancelamento. Cancelado 07, base pela direita no 7, reporte na final com trem checado, Whisky e Hectango. Porta na final, baixar travado, e passo para o final, 97, o Hectango, baixado travado. Tráfego avistado tem livre pouso no 7, vento no 6200, 11-9, Whisky Hectango. Livre pouso, Whisky Hectango. No 1-1, solicita se possível 150 para Aracaju, roda de sorteio. Estando 3520, solicita livre 350, confirma. Negativo, 1-5-0. Nível 1-5-0 autorizado em Aracaju, via rota do plano de voo, pista na 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru. Puca Jão Aru, 5, com o transponder 0260, controle 120, missão 8. Cliente, autorizado 1-5-0 para Aracaju, decola da pista 1-0 com curva esquerda, no perfil da Puca Jão Aru. Aciona 0262 e controle 1208. 0260, transponder. Afirmativo, 0260, graças. 3520, chame para o portão 11. Chamará. Whisky Hectango, solo os 10, é da Tabata? 45. Sente à direita, frequência livre, boa noite. Direito, frequência livre, boa. 1-1-7-3. Afirma, portão 04, informação Delta para a cópia Guarulhos. Sente o 1-1-7-3 autorizado, Guarulhos nível 3, 60 via rota do plano de voo. A pista 1-0, primeira curva direita, subida da El Lida Motiva. 5-4-6-0, transponde o controle 1-2-0, decimal 8. Almeida, Colômbia 10, Cuba de Rio, da El Leita, Mórica, Transponder 5460, controle 208, posição 04, voo 1173. Voo 1173, via rota do Pesgo. Via rota, via Pesgo, Lu, 10, Bravante, da... Sim, chame pronto, portal 4. estacionamento, 3520-11. Por favor, ali, chama o táxi, 3520. Reportar a táxi, 3520. Modifique, por gentileza, a saída para Conde. Afirmativo. No perfil da Conde, a saída para o TAM 3520. Afirmo, Conde ou foi direto? Conde. Portão 4 autorizado, time tag. Tchau, né?